Meu mundo você é quem faz. Música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tô chegando pra ficar mais uma vez com você aqui pela Rádio Ônibus, com o programa Juntos na Web. Chega mais você, vem ficar com a gente aqui. Só vou te contar um segredo. Obrigado a você que está curtindo a programação da Rádio Ônibus até agora, né? Esteve até agora aí com a reprise do nosso Seleção Musical. Obrigado por curtir a Rádio Ônibus, você que está curtindo através do aplicativo, que é o aplicativo da Rádio Ônibus. Obrigado a você que está curtindo, esteve curtindo até agora com a gente através do nosso site, que é o radioonibus.com.br. Seja bem-vindo! Juntos na Web, tá só começando! Como sempre, a gente dá umas pitadas assim do que vai rolar no programa de hoje, o programa Juntos na Web. Fique ligado! Vamos começar falando que um touro pesado também faz dieta. Já já a gente fala sobre isso aqui. No Dicas Fáceis da Língua Portuguesa de hoje, falando, né, ainda sobre as nossas revisões, a gente vai recordar, afinal, é a ponto ou ao ponto de? Como é essa expressão? Já já a gente recorda, lembrando que a gente está fazendo uma revisão de tudo aquilo que a gente já aprendeu aqui dentro de Juntos na Web, na Dicas Fáceis da Língua Portuguesa, e a partir de janeiro de 2019, tudo novo aqui no Dicas Fáceis. E no nosso papo de estúdio de hoje, um papo maravilhoso, né? Um assunto muito legal. Olha só, mantenha os seus canais abertos. Vamos falar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Das pessoas que mantêm os seus canais de comunicação nas redes sociais abertos, abertos à comunicação, mas quando tem algum problema, quando precisam realmente que alguém os ouça, essa pessoa se retrai. Você conhece pessoas assim? Então já já a gente vai falar sobre isso, né? Nosso papo de estúdio de hoje, não perca, imperdível. Mantenha os seus canais abertos. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui do Juntos na Web é o 98951-3492. Então, repetindo para você, 11 é o código de área, 98951-3492. Ou se preferir, por e-mail também pode. É o programa Juntos na Web, @hotmail.com. Já já o papo de estúdio. Mantenha os seus canais abertos. Mário Sérgio Cortella também vem falando sobre um assunto muito interessante. Olha só, sua opinião tem que ser criteriosa. Já já a gente descobre do que o Mário Sérgio Cortella está falando. Já já a gente vai descobrir junto aqui no Juntos na Web. E o Juntos na Web Curiosidades de hoje, hein? Você tem ideia? Como é que se diz afinal, hein? São graus centígrados ou são graus Celsius? Já já o Juntos na Web Curiosidades mata essa curiosidade pra gente. Afinal, qual é a expressão correta? Graus centígrados ou graus Celsius? Já já aqui no Juntos na Web Curiosidades. Também vamos falar a respeito do presidente da Nigéria. É, ele está sendo acusado de ser clonado. Já já a gente fala sobre isso aqui também. Começando então mais um Juntos na Web para você. Quem vem abrindo a nossa seleção musical de hoje é ela, Kel Smith. Canta demais essa moça, né? Ela vem cantando uma música muito linda, Era Uma Vez. Abrindo o nosso Juntos na Web de hoje. Vamos ficar juntinho aqui? Vem comigo. O dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. dava pra ser herói. No mesmo dia em que escolhia ser vilão e acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. Que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer. Música linda, né? Dessa moça linda também, que é o Smith. Ela veio cantando pra gente Era Uma Vez. Essa música tem uma melodia muito linda, né? Uma melodia não, uma poesia muito linda, né? Em sua letra. Então ela diz assim, é que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar no início. Por quê? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, né? É aquilo de sempre, a pessoa fica adulta, aí começa, se depara com os problemas da vida e de repente quer voltar a ser criança, né? Quer voltar do início. É isso que acontece. É ou não é, Fernanda? Fala aí. Olá, ouvintes. Meu nome é Fernanda. Eu sou ouvinte assídua do Juntos na Web. E gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, que Papai Noel seja bondoso, e um ótimo e um próspero ano novo para todos os ouvintes e seus familiares. Grande beijo a todos. Tchau, tchau. Valeu, Fernanda. Beijo para você também, minha querida. Chegou o Natal, né, gente? Estamos em pleno mês de dezembro. E o Natal tá aí pra gente comemorar o Ano Novo, que delícia, né? Mais uma vez, chegamos aí ao final de ano. E olha só que interessante, hein, gente? Olha só, Touro, Boston, vive em uma propriedade em Cruzeiro do Sul. Animal teve que perder peso para a reprodução. Vamos falar sobre isso agora, olha só. É numa propriedade que fica na estrada que liga Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, a Guajará, no Amazonas, que o touro Boston vive. O animal, que tem 2 metros de altura, olha só, já chegou a pesar 1,3 tonelada. Mas passou por uma dieta e perdeu 200 quilos. A dieta foi necessária para que o touro ficasse pronto para a reprodução, segundo explica o pecuarista Manuel Paiva, ou Nascimento, como é conhecido lá na região. Ele disse, é um touro muito pesado. Tenho que pôr ele com vacas de maior estatura, pois as novilhas não estão suportando o peso dele. Ele já chegou a 1,3 tonelada, mas tive que diminuir a ração dele para poder fazer monta natural. Hoje está com 1,1 quilos, né, uma 1,1 tonelada, e já tenho alguns bezerros nascidos, comemora o Nascimento. Na fazenda de Nascimento existem hoje 750 cabeças de gado destinadas para o abate e para a reprodução. Há 2 anos o pecuarista começou um processo de melhoramento genético de seu rebanho e o primeiro passo foi adotar a inseminação artificial. E no início do ano passado fez investimentos em reprodutores e matrizes de ponta. Então tá aí, gente, não é só pessoas que têm que passar regime, né? O touro também, esse touro aí, o Boston, teve que perder 200 quilos, entrar na linha para poder reproduzir, né? Para poder namorar e nascer os filhotinhos. Coisas que acontecem. Vamos todos colaborar para a erradicação do mosquito da dengue. Não deixe água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas ou em qualquer outro lugar que possa acumular água. Não descarte entulhos em calçadas. Objetos como vasos sanitários, tanquinhos ou pneus velhos podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Receba bem os agentes de saúde quando eles precisarem fiscalizar a sua residência. Eles estão ali para ajudar e orientar. Lembre-se que além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya e o Zika vírus. Não podemos nos descuidar, pois o inimigo é implacável e depende somente de nós evitar que ele se prolifere. Programa Juntos na Web, Rádio Ônibus e você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Lembrando então que a Rádio Ônibus é também internacional, temos o nosso estúdio lá, o estúdio número 3, lá em Buenos Aires, na Argentina. Você está numa boa aqui, né? Você está na melhor, você está na Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Fica com a gente. Lembrando então que o nosso WhatsApp é o 11 98951-3492. É o 11, né? 98951-3492 é o WhatsApp aqui do Juntos na Web para você se comunicar com a gente. Muita coisa ainda vai acontecer. Já já nós vamos ter aí o papo de estúdio para você participar com a gente pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail também, que é o programa Juntos na Web, @hotmail.com. Programa Juntos na Web, @hotmail.com. Já já o nosso papo de estúdio fala hoje a respeito do assunto mantenha seus canais abertos. É aqui no Juntos na Web que as coisas acontecem. Esta é a radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581.

I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Oh, forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. Romantismo puro aí com Lionel Rich, cantou pra gente Lady. Você que está curtindo a Rádio Ônibus aí, né, que curte aí o dia todo a Rádio Ônibus, prestou atenção que antes do nosso programa nós estávamos ouvindo a seleção musical Rádio Ônibus, inclusive romantismo total aí, românticas, né, pra você. Eu gostaria de avisar que este programa, seleção musical da Rádio Ônibus, cada seleção é construída com um estilo diferente de música, né? Essa que a gente ouviu antes foi a seleção musical romântica. Nós temos a seleção musical sertaneja, seleção musical de samba e pagode. Então é um programa preparado com muito carinho para você que é ouvinte da Rádio Ônibus, tá bom? Agora chegou aquele momento que eu gosto demais. Chegou o momento do nosso papo de estúdio, né? O nosso papo hoje aqui é o seguinte, gente: mantenha os seus canais abertos. Você que está me ouvindo aí, você é daquele tipo que se abre muito nas redes sociais e na hora de você falar de um problema que você está passando, falar com um parente, um amigo, seu cônjuge, você se fecha. Você é desse tipo? Então, conte pra gente aqui, olha, o nosso WhatsApp é 11 98951 3492, 11 98951 3492. Se você preferir se comunicar através do e-mail, é o programa juntosnaweb@hotmail.com. Não deixe de se comunicar. Vamos bater um papo. É hora do papo de estúdio aqui no Juntos na Web. Hoje em dia é muito comum as pessoas saberem muitas coisas umas sobre as outras, não é mesmo? Basta um clique no perfil de uma pessoa nas redes sociais para saber se ela está em viagem, ou viajou para a praia ou outro destino. As pessoas podem ver fotos que publicamos ao lado de quem amamos ou admiramos. Ao acompanharmos uma pessoa nas redes sociais, nós podemos até saber se a pessoa está se relacionando com uma determinada pessoa ou já mudou de namorado ou de namorada, não é mesmo? Não é possível através das redes sociais? Muitos até fazem questão de colocar um status que diz assim: fulano ou fulana está se sentindo triste, admirado, apaixonado e assim por diante. Ao visualizar sua publicação, a gente pode descobrir como está o sentimento daquela pessoa naquele dia, naquele momento. Quando nós visualizamos uma pessoa nas redes sociais, pelas suas postagens, nós podemos descobrir, por exemplo, quais são suas preferências, né? Os seus artistas preferidos, quais são as suas músicas preferidas e assim por diante. Existem pessoas que publicam textos, é engraçado isso, eu mesmo tenho nas minhas redes sociais, né, nos meus amigos nas redes sociais, pessoas assim. Você já percebeu? Pessoas que postam lá brigando com uma outra pessoa, né, criticando aquela pessoa, e a gente não tem a menor ideia sobre o que essa pessoa está falando e nem com quem ela está falando. A gente não sabe de nada. Acontece isso aí mesmo, não é? Enfim, as nossas vidas ficam expostas nas redes sociais, né? Nas páginas das redes sociais. Eu costumo defender as redes sociais quando alguma outra pessoa, é avessa ao progresso tecnológico. Eu defendo, sim. Uma pessoa faz críticas, né, às redes sociais, e eu sempre defendo. Isso por quê? Porque através das publicações de uma pessoa, né, nós conhecemos, e que por algum motivo a gente não vê há algum tempo, por morar longe, em uma outra cidade, por exemplo, nós sabemos sobre suas vidas através das redes sociais. Podemos reconhecer, por exemplo, assim que reencontramos essa pessoa, o namorado ou a namorada, o marido ou a esposa daquela pessoa, ou filhos dessa pessoa. Por quê? Porque nós acompanhamos, através das fotos que essa pessoa posta nas redes sociais, nós sabemos, por exemplo, se aquela pessoa eventualmente se formou em algum curso ou alguma faculdade. Nós sabemos muitas vezes em que empresa essa pessoa está trabalhando atualmente. Sabemos se ela perdeu algum ente querido. E muitas outras coisas que a gente pode saber através das postagens daquela pessoa. Por isso que eu defendo as redes sociais. Publicar em redes sociais hoje se tornou um hábito diário para muitas pessoas. Muitas pessoas até exageram, né? Você deve saber bem do que eu estou falando. Tem gente que exagera, né? Ela posta todos os momentos do dia. Ela escreve assim: tomando café, indo para o trabalho, partiu o almoço. Não tem gente que é assim, né? Então, virou hábito das pessoas postarem cada momento do seu dia. Bem, mas cada pessoa posta aquilo que acha importante, né? Eu tenho muitas pessoas em minhas redes sociais, por exemplo, que postam até fotos tiradas em hospitais, mostrando um amigo ou parente que está internado, às vezes até com uma imagem nada agradável de se ver, né? Mas, enfim, cada um tem um padrão de postagem. A gente não pode condenar isso. Estamos aqui com o nosso papo de estúdio ao vivo, hein, gente? Pra provar que é ao vivo, deu um pigarro aqui na minha garganta. Eu fui obrigado a parar de falar um pouquinho pra tirar o pigarro. Bem, mas continuando aqui com o nosso papo, né? Mas não é interessante? A pessoa vai lá, tira uma foto da pessoa que tá lá no hospital, às vezes tá até que, sei lá, até entubado, né? A pessoa coloca lá no post, né? Existe, no entanto, um paradoxo nesse assunto aí. É que muitas vezes uma pessoa que é super aberta nas redes sociais, ela se fecha quando precisa falar com alguém sobre algum problema que está enfrentando. Existem pessoas que simplesmente se isolam e não falam sobre os seus problemas com seus cônjuges, com seus pais, desligam seus celulares, não olham seus e-mails, simplesmente se isolam mesmo. As pessoas envolvidas conosco, né, quase enlouquecem quando não conseguem contato. Os psiquiatras e psicólogos sempre aconselham que uma pessoa que esteja passando por um problema, que apresentem sintomas de depressão, por exemplo, nunca se isole. Procure falar sempre sobre os seus problemas com parentes ou amigos, pessoas em quem confia. Nunca se isole, fale, se abra, não é verdade? A pior coisa que pode acontecer quando você tenta ajudar uma pessoa é a pessoa se fechar, é a pessoa não falar sobre o que está afetando, sobre o que está afetando ela, falar sobre os seus problemas e preocupações, falar sobre os seus sentimentos. Às vezes uma simples palavra tira uma pessoa do fundo do poço e traz de volta a realidade. Uma simples palavra. Por isso é muito importante manter todos os canais de comunicações abertos. Sempre. E é interessante, né? Porque você que está ouvindo a pessoa, né? Como eu falei agora, às vezes uma palavra é quase que sem sentido para você, é uma palavra com sentido imenso para essa pessoa que está precisando de ajuda. Expor a vida numa rede social, desde que não comprometa a nossa imagem, como eu já disse antes, é muito bom. Mas manter abertos os canais em nossa vida pessoal, com pessoas de nossa confiança, dispostas a nos ajudar, é imprescindível. Jamais cancele as suas contas nas redes sociais da vida. Jamais. Mantenha sempre atualizado o seu perfil na linha do tempo da sua vida. Foi então o nosso papo de estúdio de hoje, né? Se você gostou, quer participar com a gente aqui, ligue, mande um WhatsApp pra gente, 11 98951-3492, ou escreva um e-mail, programajuntosnaweb@hotmail.com. Pode enviar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, participe aqui do nosso papo de estúdio na Rádio Ônibus, no programa Juntos na Web. RadioOnibus.com.br. Você procura um profissional em afiações? Então o endereço certo para você é a JP Afiações. A JP Afiações afia alicate de cutículas, tesouras, facas e lâminas de corte de cabelo. É como diz o José Paes, a JP Afiações afia facas, faquinhas e facões. Tradicionalíssima no bairro, a JP Afiações fica na rua Manuel Borba, número 130, em Santo Amaro. JP, o seu profissional em afiações. Eu sou José Policarpo, mais conhecido como Zé da Gávea. Você está ouvindo o programa Juntos na Web. Eu sou a Kátia, sou ouvinte do programa Juntos na Web e quero desejar a todos os ouvintes da Rádio Ônibus um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. E o Juntos na Web continua. Agora quem vem falando com a gente é o professor Mário Sérgio Cortella. Ele vem falando sobre o assunto opinião. A sua opinião tem que ser criteriosa. Vamos ouvi-lo. Pensar menos faz bem. Então vamos pensar um pouco sobre doação criteriosa. O empréstimo seletivo. Quando nós damos a nossa voz, portanto, nossa convicção, nosso aval, nossa chancela, aquilo que algumas pessoas dizem e que nós fazemos com que também o digam em nosso nome. nessa hora, esse tipo de empréstimo, né, da própria convicção, ele tem que ser mais seletivo. Essa doação, como eu lembrava, tem de ser criteriosa. É preciso examinar a causa e também a consequência, né, daquilo que se coloca, daquilo que se faz. Há conselhos muito bons na história em relação a isso. Talvez aquele que é mais denso foi trazido por Shakespeare, né, uma pessoa nascida em 1564, na sua obra mais citada, Hamlet. Ele faz com que Polônio, o pai de Laertes, dê a seu filho um conselho especial. Diz Polônio a Laertes, ali no Hamlet: dê ouvidos a todos, mas a tua voz dê a poucos. Veja só, dê ouvidos a todos, mas a tua voz a poucos, isto é, ouça. Dê ouvido a todas as pessoas, a todas as ideias, acolha a possibilidade de uma ponte com tudo que chega até você, à tua volta. Mas empreste a tua voz, isto é, coloque como teu o argumento, a convicção, o raciocínio, aquele que de fato é o teu, e não apenas algo que se dá de maneira absolutamente leniente ou de uma certa maneira intempestiva, e que faz com que, embora meu ouvido deva sim estar colocado a serviço, né, de uma ausculta de tudo, a minha voz, portanto a minha palavra, o meu empenho, o meu compromisso, minha determinação, ela tem que ser, como lembrou Polônio, né, para seu filho Laertes, tem que ser a poucos. É um conselho que está ali, né, desde o século XVII e que até nós chega. É tempo para o conhecimento. Vamos ajudar o meio ambiente. Não devemos descartar lixos ou entulhos em locais que não sejam apropriados. É cada vez mais frequente o número de pontos de descarte espalhados pela cidade. O descarte irregular pode entupir bueiros, córregos e rios, provocando enchentes. Vamos colaborar reciclando o lixo. Não coloquemos o nosso lixo na rua fora do dia da coleta. Os balões são perigosos, pode ocasionar incêndios em florestas, matas ou mesmo em fábricas ou casas. Por isso, não devemos soltá-los. Você está curtindo Juntos na Web pela Rádio Ônibus. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Para você ouvir a nossa programação é muito simples, né? Você pode ouvir através do nosso aplicativo, aplicativo da Rádio Ônibus, ou diretamente através do nosso site, que é o radioonibus.com.br. Você que está ouvindo a gente nesse momento, convide um amigo, convide um parente, convide alguém para ouvir com você também. Vamos ampliar a nossa Rádio Ônibus, que é espalhada pelo mundo inteiro, né? Todo mundo curtindo a Rádio Ônibus. Bom demais! Agora nós vamos saber, né? Afinal de contas, é grau centígrado ou grau Celsius? Já agora vamos saber no nosso Juntos na Web Curiosidades. Juntos na Web Curiosidade. O Juntos não Web Curiosidade de hoje quer saber: afinal, são graus Celsius ou graus centígrados? Bem, a forma termométrica usada para medir a temperatura da água, numa escala onde zero grau é o estado de congelamento devido à relação da água com o gelo, e 100 graus é o estado de ebulição, ou seja, a relação da água com o vapor, é feita através da dilatação do mercúrio. Esse processo recebe no mundo todo atualmente o nome de Celsius, mas já recebeu o nome de centígrado. justamente pelo fato da escala ir de 0 a 100. E 100 ser o grau máximo da escala, podemos dizer que é um grau centígrado. Até 1948 era usado o nome centígrado para se referir à escala termométrica. Mas em 1948, depois da Conferência Geral de Pesos e Medidas, o nome centígrado foi substituído por Celsius, em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius, que viveu de 1701 a 1744 e foi o inventor da medição termométrica. Essa medida é feita através de termômetros, os mesmos que são usados em hospitais e em casa para medir a febre. Os termômetros de rua apontam a temperatura, assim como os termômetros nos centros de medição. O termômetro foi inventado por Galileu Galilei, físico e astrônomo italiano, nascido em Pisa em 1564. Portanto, o termo correto é Celsius e não centígrado. E muito importante também é que zero grau é singular e não devemos dizer nunca que a temperatura está zero graus. Gostou do nosso tema de hoje? Então até o próximo Juntos na Web Curiosidades. Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando o meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa, e eu não me esqueci. Eu andei demais, não olhei pra trás. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem lar. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Vendavais constantes. Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sofrer a ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Maria Bethânia, Fera Ferida. Eu me lembro muito bem, né, quando eu estive lá no antigo Palace, né, lá em Moema, Na verdade, eu nem sei como é que se chama essa casa agora, mas era o Palace antigamente. Estive lá com a minha esposa para a gente ver um show da Maria Bethânia, que era justamente a turnê que ela estava fazendo desse CD que ela gravou, só com músicas do Roberto Carlos. Eu me lembro que nós estávamos lá, o palco todo, o palco dela é bem assim, o tema, né, bem espiritualista, né, aquele palco maravilhoso montado. E de repente a gente começou a ouvir a orquestra tocar essa música aí maravilhosamente bem, claro, né, óbvio, e a gente não conseguia ver a Bethânia. Daqui a pouco começou aquele vozeirão da Bethânia, e aí ela vem surgindo no palco, assim, meio a uma fumaça. Maravilhoso o show da Bethânia, viu? Maravilhoso. Fomos a dois shows da Bethânia, inclusive num desses shows era aniversário da Maria Bethânia, né? Coincidência maravilhosa. Adoro Maria Bethânia, sou muito fã dela, que é uma das maiores intérpretes da música brasileira. Grande Bethânia! Mandou bem aqui no Juntos na Web ou não mandou? E olha só que interessante, hein, gente? O presidente da Nigéria, o Muhammadu Buhari, deve ser assim, né, que pronuncia, negou os boatos, né, no último domingo. Ele negou que morreu e foi substituído por um clone. Ele disse que se tratam de rumores ignorantes. Posso garantir a todos que este é o meu verdadeiro eu, ele disse. Mas para o final deste mês vou celebrar meu aniversário de 76 anos e ainda estou forte, afirmou o presidente. Buhari postou a respeito em redes sociais logo depois de falar sobre o assunto na Polônia. O líder viajou para o país europeu para participar da COP24, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas realizada na cidade polonesa de Katowice. Uma das questões que surgiu na minha reunião com os nigerianos, disse ele, na Polônia, foi sobre a questão de saber se eu fui clonado ou não, disse Buhari. Os rumores ignorantes não surpreendem. Quando eu estava fora em licença médica no ano passado, muitas pessoas esperavam que eu morresse, ele desabafou. No ano passado, Buhari passou longos períodos em Londres recebendo tratamento médico. Em uma ocasião, deixou a Nigéria por mais de 3 meses. Sua ausência deu lugar a boatos sobre a sua saúde e muitas notícias falsas circularam na internet dizendo que ele havia morrido. O porta-voz da presidência, Garba Shehu, disse no Facebook que um nigeriano, em uma reunião na Polônia, perguntou a Buhari se ele era real ou o famoso Jubril do Sudão, seu suposto dublê. Que interessante, levando o presidente a afirmar sua identidade. Então tá aí, o presidente da Nigéria, não, ele não é um clone, ele é real, foram só boatos. Você pode curtir toda a programação da Rádio Ônibus através do nosso aplicativo da Rádio Ônibus, ou através do nosso site radioonibus.com.br, viu? Curta toda a programação. Tem aqui o Juntos na Web toda quarta, das 18 às 19. Tem o Amor à Terra toda quinta, das 18 às 20 horas. Diariamente tem o Henrique Estrada com seu giro de notícias a partir das 20 horas. Temos de segunda a sexta-feira, né, o Vitor de Stefani, que faz pra gente aqui de segunda a sexta, das 12 às 13, e às sextas-feiras ele faz aqui um flashback a partir das 16 horas. Então a programação da Rádio Ônibus é toda voltada para você, 24 horas no ar. Visite o nosso site radioonibus.com.br, nele você vai encontrar, além dos vídeos, né, que o Henrique Estrada posta lá, você ainda vai encontrar os nossos podcasts, o podcast do Juntos na Web, do Amor à Terra e também os podcasts do Giro de Notícias com o Henrique Estrada. Esse programa Giro de Notícias é maravilhoso, viu? Ele é todo feito, voltado para o ônibus, voltado para o transporte público, voltado para o trânsito. Especialistas falam lá, os ouvintes falam também. É um programa maravilhoso, Giro de Notícias, de segunda a sexta, a partir das 20 horas, com o nosso querido Henrique Estrada. E o Juntos na Web termina por aqui, prometo voltar no próximo programa Juntos na Web para ficar juntinho com você aí, eu daqui, você daí, durante uma hora. A gente apresenta músicas, matérias interessantes como essa aqui do presidente da Nigéria, tá bom? Apresentamos os nossos quadros, né, que são os nossos quadros, o o Dicas Fáceis da Língua Portuguesa, que eu gosto de enfatizar bastante, que a gente está fazendo uma revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu dentro desse quadro Dicas Fáceis da Língua Portuguesa, e a partir de 2019, tudo novo aqui, viu gente? Tudo novo, matérias novas, né? O Juntos na Web Curiosidade também terá modificações, tudo novo, só para você que curte aqui a Rádio Ônibus, tá bom? Então, tô indo, deixo para vocês a música aí do Kenny Rogers e China, né? Música linda demais, e eu tô indo embora, tá bom? Prometo voltar uma próxima oportunidade com Juntos na Web, tá certo? Para você. Abraço a todos, fui! Então agora a parte musical terminando aí com Kenny Rogers e Tina Easton, que canta pra gente aqui muito lindamente, We've Got Tonight. Abraço a todos! Tonight, babe, why don't